aqui do solo, 5972. Assim que o ATR da Azul livrar a cauda, em coordenação, está autorizado no Patch 3, chame táxi. Gente, após livrar a cauda, o Azul está livre no pushback. Oi, boa noite, Azul 2774, informação Bravo. Corrija Alfa. Página 2774, só um minuto, cobre para Porto Seguro, prepara a saída Coral no Bravo. Escuta. Na 624, à esquerda via Juliette, dê passagem ao ATR da Azul na saída do pátio 3, após prossiga para o portão 04. Dando passagem para o Azul à esquerda, Juliette para o 046224. 4980, decola os 26, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite. Aquilo, 970. 970, ingresso à esquerda via Kilo, pátio 3, atenta ao balizador, assim que ingressar na Kilo, a posição prevista é a primeira à sua esquerda. Portão, a posição é 01 Lima, do Bate 3. Ah, tá visual aqui já com o balizador, obrigado. Aquilo, boa noite. Boa noite, mais chance. Azul 5001 ao ponto de espera, pronto. No 5001 autorizado. Alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 150 graus com 04 nós. Ali decola Azul 5001. Salvador, o Azul 4959, pronto, ponto de espera da 10. Após a decolagem do Embraer 90 da companhia, o Azul 4959 está autorizado após a alinhar e manter cabeceira 10. Após a decolagem do Embraer, do 5001, decola os 29, chama o controle 119, decimal 8, tá bom, boa noite. 198, obrigado, bom trabalho, Azul 5001. Controle, boa noite, Azul 5001, decolou. Azul 5001, contato radar de decolagem, suba via para nível 340, via Sambuono. 340, Sambuono, Azul 5001. Então, no 50 graus com 04 nós, autorizado a decolar, pista no 0. Salvador, o Rio 5972, com 3 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 20 para o táxi. Cruzado via pátio 3, pátio 1 no Índia, reporte ponto espera dono 0, pronto, altímetro 1 no 0, no meia Rio 5972. Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1 no 0, reportarei agora com 26. Azul 4980, chame Recife agora, frequência 126.85 e alterna 125.45. 126.85 ou 25.45, azul 4980, obrigado. Pátio 959, decolos 31, controle 119.8, tem um bom voo, boa noite. Yes, controle Salvador 198, boa noite também, até a próxima, 4959. Sobre Salvador, é o Azul 4959, passando 1000 pés da... Azul 4959, contato radar, suba para nível 140, via Coral no Bravo. Sete, 140, via Coral no Bravo, Azul 4959. Controle Azul 5001, poderia voar ótima do presente? Inicialmente voe Leda, Azul 5001. Leda, ciente. Azul 4959, da presente foi Coral. Sim, Coral e Coral, 4959. Torre Salvador, o Rio 5972, ponto de espera da 10, está pronto. 5972, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter, 5972. Azul 2774, está pronto, cópia? Prossiga. Azul 2774, Porto Seguro, aprovado nível 160, via Whisky 33, até Raíra, após direto Porto Seguro. Decola da 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo. Aciona 5105, controle 119.8. Que é autorizado Porto Seguro, 160, decola da 10, curva direita, Coral, Uno Bravo, rota do plano pela Whisky 33, depois Raíra. Acionar 5105 e o controle 119.8, Azul 2774. Correto, Azul 2774, chame pronto para o táxi. Trabalhando, prato. Uno 723, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no zero no meio, informe estabilizado. Autorizado o ILS X-Ray, descendo para 2000, é importante estabilizado, zero no meio, com 1723. Quando nação com controle, Rio 5972, após decolagem mantém proa até o nível 050. Após decolagem mantém a proa até o 050, 5972. Correto, Rio 5972, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 70 graus com 04 nós. Livre de decolagem, 5972. Para o táxi azul 2774 com 50, 3 horas e 55, Salvador. Três, 41 em Índia, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0, no meio azul 2774. Pátio 3, pátio 1, depois da Índia, vai informar pronto com 10 no meio, no ajuste azul 2774. 972, decolos 35, mantendo por até o 050, chama o controle 119, decimal 8, tem um bom meio, boa noite. Manterá pro até 5.000, 119,8 ao controle, obrigado, boa noite. Olha a passagem da TR, o sinal pode estar, tudo bem? Coordenação após o tráfego, a calda está livre, chama o táxi. Notícia 5974, Guarulhos, copia o 340. Afirmo. 5974, Guarulhos, aprovado 340, pelo Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Rola da 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5107, controle 119, decimal 8. Autoridade 340 para Guarulhos, Sanvo 1, primeira curva direita, Apesulo 10, após Taubaté. Saída Sanvo 1, Leda, após Leda, Mótica. Transponder 507, controle 119, 8974. Correto, Rio 5974, parte 3, pronto, pushback, cronômetro. Você marca quando estiver pronto, 5974, obrigado. Salvador, Antônio, boa noite, passarelo 2224, presidente da Bravo. Passarelo 2224, aciona identificação, o ajuste em Salvador 10 no meio, chame no ponto da descida. Amanhã, fora da descida, alguma possibilidade de voar etapa, sim? Promete ver com média, o número 3 na aproximação. Promete, guardado, muito obrigado. Obrigado, Daniel, decolar, pistão no zero, sem parada, o vento a 160 graus com 04 nós, azul 2774. Além decola, sem parada, azul 2774. Altímetro 10 no 5, agora 1015. Continua aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre no 723. O vento é 170 graus com 04 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado no zero, 726. 2774, decolos 39, chame o controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Controle 198, obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. Final Electric X-ray 1810, fly direct Duna, descend to 3000 feet, connect 1016. Federal 9973, 2 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. 3, pátio 1 no Índia, reporte ponto espera da 10, pronto, altímetro no 0, no 5, Federal 9973. Pátio 3, principal Índia, 10 no 5, reportará pronto na Índia. Thousand Street, Connect 1016. Elevador passaria do... ...224 para descida. Passaria do 2224, descendo somente para o nível 140. Na intersection 622. Passaria do 2224. Passarei do 2224, desça inicialmente para o nível 1-40. Então 40, 2224. E o 5972, chega agora Recife, na frequência 125.1, alternado 123.8. 1251, alternando 1238, 5972. Alfa, após Juliette, destino ao portão 09. Alfa, Juliette 09, no 76. Boa noite. Boa. Zero 9973 autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. A gente mantém na 10, será 9973. Red Cliff Final LLC X-Ray, descent to 2000 feet, we'll start our classical. Down 2000 feet, we'll call established on 9 LLC, runway 10622. Decolou na coral. Após decolagem, mantém proa até o nível 050, aguardando a liberação do controle. Após decolagem, mantém proa até o 050, geral 997. Correto, geral 9973, é um alinhar, está autorizado a decolar. Pista 10, o vento 1,70 graus com 04 nós. A alinhar está aqui, decolagem, geral 9973. Geral 9973, decolagem 44, mantendo proa, aguardando a liberação do controle. Chama o controle 119, decimal 8, tomou um oi, boa noite. 9-8, tá ligado, boa noite. Fazendo proa. Controle, Salvador, geral 9973. Geral 9973, contato com radar decolagem, após 2000 pés, voo em posição Leda, suba nível 360. Após 2000, voando Leda, voando para 360, 9973. Controle, voo no 354, formação alfa, boa noite. Está cruzando agora o 200, até o 74. Como 354, acione identificação, desta via chegada com médio 1 para nível 050. O ajuste em Salvador, 10015. Ok, ajuste, média 10015. Passaria 2224, desta para 4000 pés. O ajuste em 10015. 4015, 2224. Via Whisky 33, coluna 10, curva esquerda, saída Conde. Aciona 5104, controle 119, decimal 8. 190 nível, Whisky 33, pista 10, curva esquerda, Conde 5104, 198. Correto, Maria 24, Porto 14, chame pronto, prospeccionamento. 04, chamada. Reduza para 2109. 2109. 2224. Tente azul 4959. Passaria 2224, desta via para 2000 pés, autorizado em ILSX-Way da pista 10. Ajuste 10015, segue como número 2 na aproximação. 2015, desta via, autorizado interceptar. Número 2, 2224, monitora o tráfego à frente. Azul 4959, 3 milhas da posição coral, serviço está encerrado, chame de controle e leve na frequência 120, decimal 1. Alterna 123, decimal 8. 251238, 9973. Passaré 6212, establish the NILS question zone. Localize the runway 10. Passaré 6212, contact Salvador Tower 118, decimal 95. 118, 95-6-212. 5, controle 119-8. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370 via Pedro 9, Bangu, Abuco, depois direto Fortaleza. Recorda 10, curva esquerda, na prefeitura da Momo, atenção Soti. 51 no 5 transponder, 198 a saída. 4738, portão 6, 12. Correto, tanto 4738, portão 6, chame pronto, inspecionamento. Chama lá, obrigado. 05974, solicita retorno pro Fox 3, Lima. Só um minuto para regresso, 5974, informar a infraero, bem direto. Ok, uma guarda aqui. Fala, Dr. Dog, good evening, Antônio 6212, establish on ILS, runway 10. E o regresso, Rio 5974, portão 6, reporte quando pronto novamente para o pushback. Rio, Rio 5974. Tá, siga. Posto regresso, posição 6. Isso, a livre regresso, reporte quando pronto novamente para o pushback, Rio 5974. Tá bom, obrigado, vai chamar quando estiver pronto para o pushback novamente, 5974. Leave in the ocean 6212, I have insight, altimeter série 1015, and the wind is 160 degrees with 05 knots, clear to land runway 10. Clear to land runway 10, ocean 6212. Desça via para 2000 pés, autorizado IADF X-Way da pista 10. Ajuste, Salvador 10-15, rapaz, autorizada. Ok, merecia 2000, autorizado IADF X-Way da 10. Chama lá, estabilizado, voo 13, vai levar. Série 2224, chame a torre, apresente a 118, deixe mal 95. Dois, vai acabar a noite, passaria do 2224, aliás, é que isso aí? Série 2224, aguardando pista livre, continua a aproximação, o altímetro 10-15. 1015, segue número 2. On the ground at 5-4, remain this frequency, prioritize via Foxtrot Alpha, and then taxi Kilo to apron number 3, and pay attention for the marshaller, the position will be 4 Lima. Got it. Foxtrot Alpha Kilo for 03 April, and parking will be 4 Lima. You check the marshaller inside. Correct, have a nice night. Thank you. Parei do 2224, o vento é 160 graus com 05 nós, pouso autorizado, pista 10. Depois da 10, 2224, baixo para lá. 2774, 7 milhas da posição coral, serviço radar encerrado, chame controle Ilhéus na frequência 120.1. Confere a posição, Ilhéus 1201, azul 2774, boa noite, certo. Servidor Rio 24 no solo 57, à direita na Taxi Eco, mantendo minha escuta, após via Alfa, Juliette, remota 1-2, parte principal. Alfa Juliette, para remota 1-2, no principal 2-2. Ótimo. Meia dúzia, aguarde só um minuto. O tanto 4738. Ground Ocean Essex 212, we don't have the Marshallese in sight. The manager of the apron number 3, and stand by 1 minute. Standing by, 6212. Coordenando com a equipe do solo, está passando agora a calda de uma TR da passarela, após o tráfego está livre no meio da cruz e chame táxi. Quem falou, a passarela da passarela está liberada, está treino. 4738. Navador 6224, no 04, pronto, foi despegue em cima. Exato, chame navador 24, chame táxi. Está listando a pista, gol 1-3-4. Gol 1-3-5-4, chame a torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 2, Salvador, boa noite. Gol 3:54 na final da 10. Horário 354, altímetro no 0 no 5:15. Vento é 1.60 graus, 104 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Ok, obrigado. Ele pôs na 10, no 3:54. 4732 está pronto para o táxi com 149, 3 horas e 20, Recife. 4738, aprovado o táxi via parte 1 no Índia, até o ponto de espera da 10. Quando pronto, reporte no ponto de espera, altímetro no 0 no 5, TAM 4738. Parte 1 no Índia, reporta no ponto de espera com 10 ou no 5 agora, TAM 4738. O 4 no solo 03 à direita, mantendo minha escuta via Fox. Após Alfa, reporte em Cidade Juliette. Ok, Fox, Alfa, me chamando Cidade Juliette, vai tomar essa susto. Vou no... 3, 4. O 6224, pronto para o táxi POP. É de 115, 2 horas, alterna Salvador. Direita via Indy Alfa, ponto esperadão no 0, reporte pronto, altímetro no 0, no 5, Xanã 6224. Indy Alfa, ponto esperadão no 0, reportando pronto, o 6224 da Ocean, você responde para a espera, pronto. 224 autorizado, alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 7, 0 graus com 0,5 nós. 224 alinhar e decolar, dando a terra, 6224 da Ocean. Azul 2534, acione identificação. Foi Itapu para interceptar a chegada. Com médio 1, não desce para o nível 050. Ajuste 10015. Boa, Itapu, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Mantenha a 0-0, cruza o 2, 5-0 para o 1-7-0. 3-6-0-0, acione identificação desse avião, chegada bom médio 1 para nível 060, o ajuste Salvador 0-1-5. Com ajuste 1-0-1-5, desce via BOMED 1 para 060, identificou, TAM 3600. O 3600 poderia fazer o ILS WISC, senhor? Décima 8, bom, boa noite. Décima 8, controle, grato, uma bola de chance. Whisky da pistão 0. Tem uma voz de taxa então 366 e ele é pro Whisky para 10, 3600. Muito obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, 6224 da Chanel e Polon. Chanel 6224, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível 190. Via Conde para 190, 6224. Tá, 3, 2, 2, 3, boa noite. Quatro 3152, acione identificação. Desta via chegada com MEG para nível 070. Reduza para 250. Nós estamos com seu número 3 na aproximação. Irá seguir tráfego 11:13 milhas, passando nível 220. Em descida para nível 060, mapa 320. 4738, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 50 graus com 05 nós. Autorizado a decolar, ainda 4738. Salvador, boa noite, Azul 27, ano 3, 180, com informação alfa. Azul 27, ano 3, acione identificação, voo e bom, para interceptar a chegada a bom. Ajuste em Salvador no 05, rebate para a descida. Voa Bonf para interceptar a Bonf. GLS X-Ray 10-15, chamada descida 2703. Azul 2703, contato radar estabelecido 65 milhas nordeste de Salvador. Confere a posição, obrigado. Decolando no zero, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 398, tá, 4738. Oi, Salvador, boa noite, tá, 4738, passando 1.500. 4738, contato radar na decolagem, suba via saída da bomba para nível 370. Subindo na bomba para 370, tá 4738. Ali, o 6224, solicita para 045 para desvio, à esquerda de formação. Por quantas milhas já avança pro a Oxana 6224? 10 milhas, 6224. Gente, autorizado esses dias na proa 045, subindo até nível 1970. 1970, 6224. Controle, confirme a redução, motivo redução para 3152, por gentileza. 3152, o seu número 3 na aproximação, reduz para 2509, desta vez chegada bom, MED 1 para nível 070. O tráfego formado anteriormente, agora 9 milhas, passando nível 1970, descer para nível 060 da companhia. Gente, estamos aqui com 2409, descendo para o 050, voltando 3152, muito grande, obrigado. Xenem 6224, motivo da restrição, tráfego 1:37 milhas, rumo sul do oeste, passa nível, mantém o nível 1.80, lá para 172. 76224. Voa posição Itap. Direto Itap 3600. Para 2000 pés, o ajuste 1 a 0, 1 a 5. 2000 pés, 1 a 0. 2534. Azul 2713, informa o tráfego 11 horas, 25 milhas, rumo nordeste, passa nível 120, em subida para nível 1970, mapa 318. Graças, cara atento, 2713. Sinal 6224, solicita a coordenada proa do 363. Aguarde, Xané 6224. Na sua escuta. Está autorizado e ADS X-Way da pista 190. Ajuste 90, assim, uma parte estabilizada. Livre LS da 190, vai repassar estabilizado, 2534. Visual contrato 2793. Gente, ajuda 2793. Channel 6224, estou autorizado lá direto Alfa Romeo 363. Do Alfa Romeo 363, o chinelo 6224. Pode manter o 170 mesmo. Gente, o chinelo 6224 irá manter como final o nível 170, confirma? Firmo. A 224 irá manter o nível 170 como final? Afirmo. Gente. Zero, desça para 2000 pés, o ajuste 1015. Ajustado 1015, desce para 2000 pés, 3600, está livre das restrições, senhor? Cancelado as restrições de altitude da chegada com o MED 1, segue como número 2 na aproximação. Número 1, agora 12 horas, 14 milhas, passa nível 060, em descida para 2000 pés, não é com 190. Ciente e grato pelas informações, outra 3600. Boa noite, passageiro 2228 para Alfa, autorização, vitória da conquista. Passageiro 2228 para conquista, copião 80, boa noite. Boa noite, 80. Passageiro 2228, conquista aprovado 180. Decola da 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, após Elefa direto Opilor, Oscar Papali Mosca Romeu Opilor, após direto Conquista. Aciona 5120, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 180, vitória da Conquista, decola da 90 direita, Arbor 1, Elefa Opilor, após direto Conquista, 5120, transponder, 198, controle. Correto, parceiro 2218, remota, chame pronto, o Xbeck, seu nome. Ajustado 1015, tem livre LS na pista 103600, vai informar estabilizado. Quatro, sete, três, oito, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Tá, 4738, copia o controle. Afirmo, senhor. 7-3-8, consiga. Delta 7-3-8, chame-se Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 1-2-6-8-5, 2-5-5, obrigado. Agradecido, Azul 2713. Azul 2713, se separa o nível 110. 1-1-0, 2713. Janel 6224, 62 milhas Nordeste de Salvador, serviço está encerrado, chame controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3 para Aracaju, muito grato, uma boa noite. Azul 2713, descida autorizada, segue 4.000 pés, o ajuste no 0.5. 4.000 no 0.5, 2713. Estabilizou, está visual, 2534. Azul 2534, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895. Vamos mandar uma passarela da 2222. Passarela 2222, acione identificação dessa via chegada à mão para o nível 050. Ajuste Salvador na 095. Para 050 na... A mão minha, também poderia voar a Serra Vitor 36B? O 34. Após toque, o senhor irá voar a Serra do 36B. Na chegada. Para 3600, desse para 2500, pés. Voe o Serra Vitor 366, estou utilizando ILS, o ISC da pista na 0. O ajuste na 095, agora estabilizado. 2500, 10, Serra Vitor 366, autorizado o ISC da 10, vai chamar estabilizado da 3600. 3152, desça via para 2000 pés, segue como número 3 na aproximação. Autorizado ILS X2 da pista 10. Ajuste na 095, a costa estabilizada. Via para 2000, tá 3152, número 3. É posto estabilizado. Zero, chame a torre tabular na frequência 118, decimal 95. 295 a torre, 3600, obrigado e uma boa noite. 2222, voo Ceará 368, dispara 5000 pés, ajuste 905. Ceará 368, desce para 5000 pés, 10-10-10. 3152, reduza para aproximação final, é poste estabilizado. Agostarei 3152. No Solar 23 à direita, na minha escuta, prossiga após via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa, vai sair essa Juliette Azul 2534. Salvador, uma boa noite, são 3600, na final da 10, baixar trabalho. Boa noite, 3600, autorizado, pistão no 0, o vento é 1,60 graus com 0,4 nós, o altímetro no 0, no 5. Ajustado no 0, 1,5, tem nível pouso na pista 10, da 3600. Salvador, azul 2534, livrou Golf na sua escuta. E a Alfa, reportando da Juliette, azul 2534. Escuta essa Juliette, azul 2534. 2835. Vou adotar 3152. Oi, 3152, altímetro 1015, número 2 na aproximação, guardando pista livre.